deslizar as minhas mãos sobre o teu corpo e me perder. Eu preciso de te encontrar, sinto falta de tocar tua pele, sussurrar ao teu ouvido até te levar ao céu. Volta, tu sabes como me enlouquecer. Solta suspiros de prazer. Tu deixas-me louco, teus beijos são pura sedução. Desejo o teu corpo, eu quero outra noite de paixão. Tu deixas-me louco, quando nos amamos a valer. Desejo o teu corpo, eu quero contigo me perder. Quero-te para mim, praticar de novo o verbo amar, deslizar as minhas mãos sobre o teu corpo e te beijar. Eu preciso de te encontrar, sinto falta desse teu sabor, sussurrar ao teu ouvido mil palavras de amor. Volta, tu sabes como me enlouquecer. Solta suspiros de prazer. Teus beijos são pura sedução. Desejo o teu corpo, eu quero outra noite de paixão. Tu deixas-me louco, quando nos amamos a valer. Desejo o teu corpo, eu quero contigo me perder. That's what I like, that's what I like. She confident, knows what she wants. Same type of shit, ain't changing plans. We're about to dip now on the trail, she ready to strip. Tu deixas-me louco, teus beijos são pura sedução. Desejo o teu corpo, eu quero outra noite de paixão. Tu deixas-me louco, quando nos amamos a valer. Desejo o teu corpo, eu quero contigo me perder. Tu deixas-me louco, louco, Cláudio Rocha. Então, aqui uma música que saiu apenas ontem e já temos aqui para si, para você poder ouvir. Esta também é o mesmo caso. Primeiro Amor, e é o Fábio Lagarto. Só novidades aqui no programa do Telefone Toca hoje, nesta primeira meia hora. Vamos lá. Que eu vivi, eu era jovem inocente que sonhava. Eu não podia imaginar que isto em mim, que tu irias ficar marcada para sempre. Primeiro beijo foi contigo, aquela malícia foi contigo, aquela que eu não mais esqueci. Momentos bons vivi contigo. Eras o meu porto de abrigo. Me pergunto eu se te lembras de mim. Eu gostava de poder te encontrar, mesmo para falar e saber de ti. Se já pensaste e és feliz, se ainda gostas de mim como gosto de ti. Pra falar

esses olhos fossem meus. Adoro tanto os teus olhos, só os pediria a Deus. Aqui estamos a ouvir quem? Carlos Pires, com o tema Olhos da Lavradeira, um novo tema bem alegre, não é, senhor Alberto? É, sim, senhora. Temos aqui o senhor Alberto, que veio aqui a fazer o cafezinho, não foi? É. Vieste a fazer o café? Fazer uma visita. Ah, eu pensava que tinhas vindo a fazer o café. Mas vamos fazer o café. Muito bem. Então, o que é que tens de novo aqui a contar aos nossos ouvintes? Uma dedicatória, um abraço. Uma dedicatória, vamos desejar um bom domingo a todos. Já. O tempo está um bocadinho triste, mas bom, não podemos ter melhor. Mas nós vamos levar alegria com esta música bem, bem divertida, não é? É. Não, o tempo não está de sol, mas não faz mal. Ouve-se a rádio e dá para estar contente na mesma. Muito bem, e vamos ouvir uma música que tu aprecias especialmente, não é? É, e vamos dedicá-la a uma pessoa muito especial também. Foi a pessoa que nos fez descobrir. Foi ele que nos a fez conhecer. Esta música é para o Manu, não sei se ele já está acordado ou não. Ontem fez a faga. Ontem fez a festa e já entrou hoje de manhã. E assim é que é bom. Vamos então ouvir a banda Alesive com A Minha Mota. A minha mota que comprei na juventude, gastei a nota, mas andei na logo tudo. Como eu gostava quando andava na mota, mal parava, queria dar mais uma volta. Quando eu queria dinheiro para gasolina, pedia assim dinheiro à minha mãezinha. Quando eu queria dinheiro e já não tinha, pedi assim dinheiro à minha mãezinha. Oh minha mãe, eu quero o dinheiro, porque já não chega o que o pai me dá. Toda a gente sabe que o rapaz solteiro gosta de ir ao porto pra lá, lá, lá, lá. Oh minha mãe, eu quero o dinheiro, porque já não chega o que o pai me dá. Toda a gente sabe que um rapaz solteiro gosta de ir ao porto pra lá, lá, lá, lá. Havia sempre quem pedisse uma boleia, mas eu escolhia quem podia pôr na mota, porque ela tinha de aceitar a minha ideia de mais à frente darmos uma cambalhota. Quando eu queria dinheiro para gasolina, pedia assim dinheiro à minha mãezinha. Quando eu queria dinheiro e já não tinha, pedia assim dinheiro à minha mãezinha. Oh minha mãe, eu quero o dinheiro, porque já não chega o que o pai me dá. Toda a gente sabe que o rapaz solteiro gosta de ir ao porto pra lá, lá, lá, lá. Oh minha mãe, eu quero o dinheiro, porque já não chega o que o pai me dá. Toda a gente sabe que o rapaz solteiro gosta de ir ao porto pra lá, lá, lá, lá. Quando tinha a minha mota, ganhava prémios, mas gostava logo a nota. Saía à noite para as boates na XF. Que belos tempos que para mim jamais esquece. Quando eu queria dinheiro para gasolina, pedia assim dinheiro à minha mãezinha. Quando eu queria dinheiro e já não tinha, pedia assim dinheiro à minha mãezinha. Oh minha mãe, eu quero o dinheiro, porque já não chega o que o pai me dá. Toda a gente sabe que o rapaz solteiro gosta de ir ao porto pra lá, lá, lá, lá. Oh minha mãe, eu quero o dinheiro, porque já não chega o que o pai me dá. Toda a gente sabe que o rapaz solteiro gosta de ir ao porto pra lá, lá, lá, lá. A minha moto, aqui com Banda Lesívia. Espero que tenha sido do vosso agrado. Agora vem aí Alexandre Faria e ele diz a campeão. E ontem Portugal também jogou a campeão com a Polónia, não foi? Ganhou 3-1. Força Portugal! A campeão aqui com Alexandre Faria. Hoje à noite há bailarico, já Estou vestido a rigor, ou com estilo de atrevido e decidido a ser vencedor. Deixo a timidez em casa, está na hora de a deixar. Desta vez é que não passa, levanto a taça e começo a faturar. Hoje vou ao baile, vou entrar na dança, à campeão. Vou lá para o meio delas, agarrar-me a elas, à campeão. E para as levar à certa, vai uma perna aperta, à campeão. Quando sair da pista, toda a malta grita, à campeão. Hoje à noite ao bailarico, já estou vestido a rigor. Vou com estilo de atrevido e decidido a ser vencedor. Deixo a timidez em casa, está na hora de a deixar. Desta vez é que não passa, levanto a taça e começo a faturar. Hoje vou ao baile, vou entrar na dança, à campeão. Vou lá para o meio delas, agarrar-me a elas, à campeão. E para as levar à certa, vai uma oferta aperta, à campeão. Quando sair da pista, toda a malta grita, à campeão. Campeão, vou lá para o meio delas, agarrar-me a elas, à campeão. À campeão, é isso mesmo, à campeão, aqui com Alexandre Faria. E é o som desta música que vamos fazer aqui uma dedicatória, que é da parte da senhora Ira Nunes, a quem nós mandamos um bom domingo. E ela oferece a próxima música à senhora Júlia da Silva, com muitos, muitos beijinhos e muitos parabéns, porque esteve de parabéns o dia 11. Esteve de parabéns. E também não esquece o senhor Fernando Mendes, que esteve ontem de parabéns, também com muitos beijinhos, e também a senhora Maria Mendes, que está hoje de parabéns, então para ela especialmente também, um bom dia. E também ela não se esquece dos minhotos que fizeram ontem o grande espetáculo na sala de festas de Berret, La Chapelle Saint-Mémy, e ela tem a felicitá-los e diz muitos parabéns e continuem. E também beijinhos também para toda a sua família, para a família da senhora Irene. É isso que ela pede aqui na dedicatória, e também para os animadores da Rádio Arc-en-Ciel. E nós também para si um grande beijinho, e fica à escuta. Aqui vai uma chula minhota. merece castigo. Não sei o que se passou, mas está deste jeito. Teu corpo me enfeitiçou, não durmo direito. És um sol ardente, o cor e sedução. Teu sorriso quente seduz meu coração. Thank you.

Agora vem aí Toca e Dança com um novo tema, e é um tema que eu gosto imenso. Ela tem uma linda voz e ela vai interpretar Já Cresci. É uma música da filha para a mãe e pai. Vamos ouvir. Ao pegar no velho livro, alguém quis falar comigo. A menina que eu já fui, que já não sou mais. Assim olhar-me ao espelho, era eu que sem sabê-lo me olhava e me reconhecia nos sinais. Já cresci, sei muito bem de mim, pois mudou a minha vida. A menina é uma mulher, enfim, quem me veja não duvida, sai bem de mim. Sabes, pai, eu já não sou a menina que ficou a brincar ao fundo no jardim. Sabes, mãe, eu já cresci. E se ainda vivo em ti, tenho sonhos, sonhos dentro de mim. São sonhos que tenho dentro de mim. As histórias que ouvia, sempre. Lembro-me que dizia: quero viver cada dia, hei de viver a vida toda no presente. Já cresci, tenho um futuro no olhar, agora soltei a asa. Mas lembro sempre casa, sempre o meu lugar. Sabes, pai, já sou mulher que sabe bem o que quer, tudo isso e o que se não diz. Sabes, pai, eu já cresci, sou quem chora. Seja feliz aí desse lado. São os votos sinceros aqui do programa do Telefone Toca. Hoje é um dia muito especial, é o 3 de outubro, a grande peregrinação em Fátima, e nós vamos. Foi-nos pedido uma canção de Fátima, e vem aí Jorge Ferreira, Cova de Iria. Música. caem de todo lado, a chuva ao sol sem ensaio, agrupam-se em lugar sagrado, em cada 13 de maio. São os fiéis peregrinos, unidos na cova da iria, depondo em paz seus destinos, cantando à Virgem Maria. Esteve Jorge Ferreira com 3 de maio, é o 3 de outubro, na Cova da Iria. Portanto, continuamos e agora mais uma novidade, os Calemas, eles têm um novo trabalho, têm um álbum novo e a canção que vamos ouvir é Plus Jamais. Vamos tentar descobrir várias músicas deste novo trabalho dos Calemas. Fica à escuta. Je devine ce qu'il s'est passé. Nunca mais, nunca mais. T'es si calme et lui si brutal. Ne rien dire, c'est comme accepter. Nunca mais, nunca mais. L'honneur ou l'horreur, sur cet homme, ça vole les valeurs comme les feuilles de l'automne. Apporter les hommes, ces 9 mois d'amour infini. Nunca mais, nunca mais. Qui a bordé les hommes, sans répit le jour comme la nuit. Qui a sauvé les hommes, du mal, du pire et du vice. Oh, ils oublient aussitôt, et tout s'efface. Ils ont plusieurs faces.

t'annonce ne fait que passer ici-bas. J'ai choisi l'instant présent. Je veux aimer ici maintenant. Ensemble on voyagera, toi et moi. Traverser des bonheurs, accepter nos erreurs. Et quand on marque dans nos levailles, on mange nos amas. Je ne veux pas, no vaita. Pour ma vie d'assiditer aquí. Mais que importe le nombre de pas. J'irai où tu iras, à jamais. Até o pecado perder força. Tudo com a boa, com o saco, a sua munga da bolsa. Ensemble, on voyagera, toi et moi. Traverser des bonheurs, accepter nos erreurs. Enquanto a morte não nos levar, vamos nos amar. Je ne veux pas, não vai dar. Uma vida sem te ter aqui. E que importe le nombre de pas. J'irai où tu iras. Jamais, on va tout donner, donner pour y arriver. On va tout donner, nous, on va aimer, s'aimer. Va y acontecer, lève, lève, vamos vencer. Va y acontecer, nous, on va s'aimer. On va tout donner, eh oui. Calem aqui nas platinas da Rádio Arc-en-Ciel. Agora vem uma voz cigana, a voz de Cláudia Niara, e com uma rumba, se faz favor, vamos lá. Já foi abandonada, uma voz inconfundível. Mas nunca me perdi do meu caminho. Já tive mil desgostos, deixando em meu rosto as marcas de uma vida sem carinho. Mas para acalmar a dor e o mal que me destrói, eu danço rumo e esqueço o meu destino. Eu sou feliz, esqueço de mim, até no amor não sinto dor, dançando rumo. Já fui abandonada e também condenada a uma vida que eu não quis para mim. Já tive mil desgostos, deixando em meu rosto as marcas de uma tristeza sem fim. Mas para acalmar a dor e o mal que me destrói, eu danço rumo e esqueço o meu. Amor, não sinto dor, dançando rumba, dançando. temos uma pessoa em linha. Olá, muito bom dia. Bom dia. Qual a sua mensagem? É para passar uma mensagem aos meus pais que estão aqui em Orleans. Sim. E para fazer um grande beijinho. Então, beijinhos para os pais. Como é que eles se chamam? Manuel Lemos e Sandra Rodrigues. Muito bem. Você deve estar a andar de carro, não é? Está... Estou. Porque como eu fui morar para o sul, estou hoje aqui a mandar muitos beijinhos. Está bem. Então já ficaram os beijinhos para o seu pai, então da parte da sua filha, como é que se chama? Sandra Rodrigues. Então da senhora Sandra, muito bem. Então um ótimo dia para si e à escuta da Rádio Arconciano. Obrigada, foi igualmente. Bom dia. Não estás, eu procuro e tento encontrar noutro lugar, passo a passo, mas sem espaço para mudar, preso no tempo que passou. Foi na ausência que eu descobri o que preciso que mudar, para dizer quero-te tanto, mesmo sabendo que já não estás, estarei aqui para te abraçar e dizer quero-te tanto. Aqui estivemos com os anjos com o tema Quero-te Tanto. Nós também queremos que os nossos ouvintes liguem para o 0238-43-4800. Continuamos com Zé Mário, meu coração cobaia, apaixonado. Ele está apaixonado. Vamos lá. O cobaia português. Tira o chapéu e põe a mão no coração. Tira o chapéu e põe a mão no coração. Levanta o braço, bate com a bota no chão. Tira o chapéu e põe a mão no coração. Meu coração é de cowboy apaixonado. Meu coração bate sempre acompanhado. Eu sou cowboy, country é a minha paixão. Viola ao peito e amor no coração. Eu sou cowboy e o meu jeito é envolvente. Entro no baile de um jeito diferente. Laço a menina e a coisa fica quente. Se ela não gosta ou é doida ou está doente. Levanta o braço, bate com a bota no chão. Tira o chapéu e põe a mão no coração. Levanta o braço, bate com a bota no chão. Tira o chapéu e põe a mão no coração. Levanta o braço, bate com a bota no chão. Tira o chapéu e põe a mão.

estivemos com este canto alentejano na voz de Luís Caieiro. E agora vamos brindar, sim, vamos brindar e com quem? Com Mateus Fortes, e é da parte dos pais, então com muitos beijinhos, muito carinho para o Mateus, Mathieu, que vai esta música da parte dos teus pais. Não era bem esta, mas sim esta aqui. Opa. Um brinde a todos vós. Eu me lembro de tudo, o sabor da brisa de verão, cerejeiras no céu, areia quente, meus pés. Eu me lembro do lar e as lágrimas que chorei, com a veste no corpo e um sonho a seguir. É uma luz longa e difícil para vencer nesta vida. Sacrifiquei tantas coisas, mas no fim fiz memórias. Eis a caminhada nesta estrada sinuosa. Eis as memórias. Esquecer isso não. É uma luta longa e difícil para vencer nesta vida. Sacrifiquei tantas coisas, mas no fim fiz memórias. Eis a caminhada nesta estrada. Então, um brinde a todos vós, a música de Jorge Ferreira. Agora vem o último tema de Micael Carreira, Apaga a Luz. Vamos lá apagar a luz. Quero ter comigo até o amanhecer, ser o teu abrigo até o sol nascer. As horas são segundos se estou junto a ti, eu tento só te merecer. Um quinto do teu sorriso, num quarto com vista para o mar.

ser fácil, eu bem sei. Eu já procurei, não encontrei meu bem. A vida é assim, eu falo por mim, pois eu vivo sem ninguém. De hoje em diante, eu vou modificar o meu modo de vida. Naquele instante que você partiu, destruiu nosso amor. Agora não vou mais chorar, cansei de esperar, de esperar enfim. E pra começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Eu só vou gostar de quem gosta de mim. Só vou gostar de quem gosta de mim. Mas eu só. Eu estou distante, mas estou lembrando de você, amor. Estou lhe escrevendo com o coração partido de dor. Pois estou sentindo uma vontade louca de beijar seus lábios, de abraçar seu corpo e ficar quase morto com um beijo seu. Lhe falar de mim e não repetir a palavra adeus. Por isso agora estou lhe mandando esse cartão postal. Ele é uma foto da catedral onde nos beijamos com juras de amor. Perante ao altar, nossos corações se amavam tanto e os nossos olhos banhados em pranto. Lembro que chorei e que você chorou. Estou à escuta da Rádio Arc-en-Ciel no 96.2 e o telefone toca e ele tocou. E temos uma pessoa em linha. Olá, muito bom dia. Olá, muito bom dia, amigos ouvintes. Olá, bom dia, Leonel. Já conheceram esta voz, a voz da Cristina. Portanto, tudo bem? Está tudo, muito obrigada. Desde, um domingo de ontem, em casa, um domingo de repouso, está tudo bem. Depois de ontem à noite teres feito a festa, certamente, com os minhotos. Claro que sim, claro que hoje sim, é foi repouso, um bom momento. Não? Hoje é repouso, sim senhor. E temos, estás aqui também para dizer aos nossos ouvintes que infelizmente a sala de festas de Montição não está apta a fazer, a receber público. Por, é isso mesmo. E diz lá o que é que temos de previsto. Sim, claro, como já foi dito várias vezes aí na rádio e por enquanto, na verdade, ainda não podemos divulgar tudo, mas já podemos divulgar algumas coisinhas. Como vocês sabem, a rádio, a sala de Montição incendiou, não há possibilidade de fazer nenhum evento até talvez finais de 2025, ou então nós do nosso lado também andámos à procura de salas. Mas está tudo ocupado, não é? Está tudo ocupado, porque é preciso ver também que há aqui um problema importante, que é que os eventos que estavam marcados na Montição têm também que procurar sala. Há casamentos, há seminários, há coisas muito importantes também. E a nossa secretária já passou horas e horas a procurar salas. Ou... Hora nem mais. E se alguém estiver à escuta e que conheça alguma sala aqui em volta e que esteja disponível, nós... porque não podemos tentar. Claro que sim, e que nos ajudem nesse sentido, porque é muito importante que nós, por vezes, talvez uma cunhazinha que nos ajude e que nos diga, olha, eu conheço, tenho conhecimento e posso ajudar. Claro que temos que ter uma sala à capacidade das 800 a 1000 pessoas, que é a nossa capacidade. Não podemos ter menos, porque claro que é um grande evento, e é por isso que agora para novembro, como é uma data muito chegadinha, não podemos, claro que estava previsto no 16 de novembro, que é à volta do aniversário da nossa data. Rádio. Exato. Não vai ser possível, porque não há nada disponível. A nossa sala também está ocupada, temos obrigações e não vamos destruir as festas dos outros por nossa causa. Mas nós não ficamos de braços cruzados, pois não? Claro, ora, nem mais. Será então no dia 30 de novembro que vamos organizar um jantar fado. A única coisa que nos falta é finalizar com os artistas, mas logo que seja possível, anunciamos o cartaz. É preciso dizer que já temos vários, agora temos que escolher, não é? É isso, é o pior é escolher agora. Porque queremos uma coisa que esteja à altura dos nossos convidados, não é? Claro, claro. E é isso que nós esperamos, escolher o bom. Entretanto, somos o Conselho de Administração dá a sua opinião, nem só um dá a sua opinião, somos vários a dar a opinião, e que seja também a nível dos custos, que entram nos custos da nossa rádio. Exatamente. Então, e essa data vai ser o 30, não é? 30 de novembro. Desde já podem marcar na agenda, 30 de novembro, jantar com fado na Rádio Arc-en-Ciel, não é? É isso, e na verdade podem começar a agendar, porque assim, a capacidade é mínima, não é uma capacidade para muitas pessoas, e será os primeiros inscritos, os primeiros servidos, não é assim? Exatamente. Portanto, aqui fica esta notícia para os nossos ouvintes, porque sei que muitos dos nossos ouvintes telefonavam para quando era o próximo espetáculo, porque estavam mesmo à espera de dançar, uhum, de fazer a festa. Mas então será uma festa reduzida, mas haverá festa, não é? Haverá festa, e também para marcar esse dia, o dia de aniversário da nossa rádio, que é à volta ali do 6 de novembro, então com o Matisse decidimos também, e já fica aqui o convite, que no fim de semana 9 e 10 de novembro será então o aniversário da nossa rádio. Nós, da nossa parte, no sábado vamos fazer um programa especial aniversário da rádio, e quem quiser por lá passar, também no teu programa, e eu também te convido a ti, já fica o convite feito. Então haverá a garrafinha de água fresca? A garrafinha de água fresca, coisinhas boas e prendinhas, vamos lá ver, estamos a preparar. Muito bem, então olha, muito obrigada pela tua participação, para informar aqui os nossos ouvintes. É sempre bom que eles estejam informados do que nós vamos fazer, dos nossos eventos e não só. Portanto, desejo-te a ti um bom domingo. Igualmente, um bom domingo a todos vocês, então. E bom repouso, bom dia. Igualmente, tchauzinho, obrigada. Ele vai correndo solto a noite inteira. Começa cedo e não tem hora pra acabar. Gente dançando só pelo prazer da dança, e outros só pelo prazer de se abraçar. O povo todo se diverte nessa festa, que vai até o outro dia clarear. Quem já chegou a certo passo nessa dança, quem não chegou aperta o passo pra chegar. Casais dão passos soltos no salão inteiro. Um casalzinho quase não sai do lugar. Que tal o baile? Alguém pergunta, eles respondem. O baile é bom, mas bom também é namorar. Quanta alegria está no rosto dessa gente, esquece tudo e não vê o tempo passar.